Prepare-se. Prepare-se. A partir de agora, você irá dançar todos os sucessos mais tocados de todos os tempos. E aí, pressão! Sua noite está apenas começando. Alô! Uhul! Incrível Gaia Sound. Agora vai começar. Tudo pronto. Tudo pronto. Tá tudo certinho, vai! Vamos estremecer os seguidores. Agora é hora do show com o DJ mais querido da galera. Solta o grito, meu DJ. E aí, Vila Recreio! Bora começar! A nossa domingueira começando a partir de agora. E bora, Ricardo, começa a liberar o batidão. Já! Um gatinho eu conheci, eu procurava um grande amor. Só pra começar daquele jeito. E a galera do São Cristóvão do Aibre assiste também. Inclusive nós vamos estar aí nos dias 21 e 22 de julho lá na Vila São Cristóvão. Mais um do meu grande amigo César. E aí, papá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. DJ Ricardo, solta som. Josimar! Alô, Josimar, um abraço pra você, Josimar! E a galera vem chegando juntinho pra invadir! Te segura, Paulo! Eu me amarro todo dia, eu vejo certo, tua fantasia é meu tesouro. Não te troco por ninguém. Toda a galera de São Moraes, um abraço especial pra vocês também! Estão! Gostosa do Brasil. Isso é que é ser um bom Natal. Meu amigo Adriano, no 19. Um abraço, Adriano. Eu danço brega sem parar. E vem a sede, eu quero tomar. Aí você quer. Aqui, pressão. Vem do Laerte. E a galera de Garapé Azul. Lá do Lava Jato, né? Um abraço. Valeu. Três, dois, um, vai. Bora começando tudo, tudo. Vai, vai, vai. DJ Ricardo! Bora, meu parceiro Josimar! E ali, toda a galera ali! Já tá começando! Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas vou ter a magia, um toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Toca, toca, toca. Arrepia, DJ. Aqui eu boto som, tocando pra você. Toca, toca, toca. Arrepia, DJ. Aqui eu boto som, tocando pra você. É o um, é o dois e o três. É o pop som. Quem é o mais querido? É o pop som. É o pop som. É o arrasta povo. É ele o pop som. É o pop som. Fala, meu parceiro Rogério! Agora sim chegamos pra somar. DJ Roger Mix Produções e o site Grupo das Aparelhagens do Pará. Thank you. Vale o pacote da Skull, R$50. Brahma também, R$50. Glacial, R$40. E a Draft, R$40, viu? E tem a Draft com 18 latas aí, apenas R$50. E a cerveja em garrafa, somente R$5, ok? Já está acabando a cerveja em garrafa. DJ Ricardo. DJ Ricardo. DJ Ricardo. E bora começando. Alô, Josimar. Um abraço, minha Dani. Vai, Elielma e a primeira dama atunando aí. Valeu, a dona Antônia. Vem com o Pedro Aleixo. Tá tudo, a galera. Bora, meu parceiro Laeste. Meu amigo Tadeu, lá de Pirabas. Um abraço pra você, Tadeu. Bora, Nando! Um abraço, meu nosso amigo Black! E a sua primeira aí, sua esposa, Érica! Oi, Brasil! Tô marcando Brasil, valeu! Fala, Marito Bense, do Premier! Bora, Gustavo! Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que tem superlotação. Mas vai com camaré, eu preferia pé, pois salva a vida, só tem... Fala, meu parceiro Cacique! Custo, chegamos no outro lado agora, com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos, vamos tomar uma rodada de... Querido, você, Ivan Bix, o da família acabou o sossego de Garapé Azul! Para, Ivan! Mas olha quem eu vejo, lembra da Raimundinha, filha da Teta e do finado Nicolau. Se mandou pra Belém, não tem pra mais ninguém, se chama Raimundinha. Aí, pressão! E no final, deixa de ser tão fabulagem, mundiquinha, porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer. Obrigado mais uma vez, toda a família Paixão, que estão nos recepcionando muito bem, viu? As meninas aí, estão por ali, ó. Já estão na bola, né? Para começando do jeitinho. Vai, vai, vai. Bora, Maia. Maia Paixão. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele vai fazendo a festa e a galera vai dançando. E a multidão vai gritando: DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson. É só no comecinho. Alô, César! Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele vai fazendo a festa e a galera vai dançando. E a multidão vai gritando: DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson. Tá começando. E aí, Nando? Esse é o melhor som do Pará. subisse do Premier. Aqui, esse é o melhor som do Pará. A qualidade que faz você dançar é a força demolidora do Tauá. Premier 1 e 2 fazendo você balançar. Se a galera veio aqui pra dançar, é que não prega, Premier vai tocar. Onde ele toca é a maior agitação. O Premier é do Tauá, é o som do seu coração. Alô, Tadeu! Um e dois. Um abraço pra você, Tadeu! Você dança Premier, é o melhor som do Pará. E aí, de menor? Valeu, garoto! Bora, Bossi! Agora eu vou me divertir. Dança, dança, agora dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Só se for barulho e balanço. A gente quer avisar pra galera que o banheiro das mulheres aqui é o primeiro e o segundo é o dos homens aqui atrás, é isso? Aqui do meu lado direito. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou no som, joga som, depois desço pro clube. Fala, meu parceiro Adriano! E a galera, lado 19, abração! Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Vou no som, joga som, depois desço pro clube. A festa tá legal, não quero mais parar. Então, pinambá. Agora eu vou me divertir. Meu amigo César, acabei de chegar lá, Bruninho. Pensei que não ia vir, Bruninho. Vamos estar lá na Vila São Cristóvão, nos dias 21 e 22 de julho. Vai arrebentar aí, Bruninho. Gatinha, vem. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade, você vai se amarrar. Quem entra? Mas quem entra nesse carro é comigo. E a Suzy! Um abraço, minha amiga Suzy! Esse carro é comigo. Ela já está aqui, é aqui. O nome dele é Marita. É você. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comigo. É comida, por isso que o nome dele é Marmita. Vem curtir o som, gatinha, vem pra cá. Entra no Marmita e vamos passear. Vem curtir o som, gatinha, vem pra cá. Entra no Marmita e vamos passear. Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. No batidão, vai aquecendo, Ricardo, aquece tudo, tudo, aquece tudo, e vai no batidão, DJ Ricardo, solta, só se for agora. Fala, Roger. Lá vem a nega, lá vem a nega. chegando. E a galera lá do 19, já estão aí marcando presença. Obrigado. Toda a galera também no Porto Seguro, lá no São Cristóvão. Tô curtindo. DJ Júnior Show pra arrebentar. E o DJ Pretinho pra detonar. Lá vem a nega. Só o aquecimento, só o aquecimento. E bora, Ricardinho, aquece tudo aí, na moral. 3, 2, 1, já! O Laércio. Com aquele chameguinho, vem dançando de mansinho com o rosto coladinho. E vem chegando com aquele chameguinho, vem dançando de mansinho com o rosto coladinho. Égua, pai d'égua. Começou a nossa festa, loucura, menina. E vai na tremidinha. Égua, pai d'égua. Tá boa a nossa festa, loucura, menina. E vai na tremidinha. E vem chegando. Eu vou no búfalo do Marajó. Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo devagar, vem tremendo. Para bem você no Roger Mix. Ela vai tocar. Um abraço pra você, Roger. Família Caldo de Aranha. Toda a família Carlinho do Frango. Bebe do Pedro. Frango na brasa. Fica pra mim, mas valeu. Vai fazer todo mundo tremer. DJ Rafael, a nova onda é com você. Segura minha gatinha, treme, treme, joga o laço. Fala, Tadeu. Agora o DJ Darlan vai ensinar. Faz a caretinha, faz a caretinha. E treme minha gatinha. Faz a caretinha, faz a caretinha. Faz a caretinha. Uai! Acelera tudo! Dali, dali, dali, dali, dali na pressão, Ricardo, dali na pressão. Para começando tudo aí. É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do DJ que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que fala. Wagner, Carlos Pressão. Bora, Vitinho. Joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga. Fala, Metroxy. Duas mãos pro ar. Joga, joga. Tá tudo certo. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga. Vem no carrinho, vem no carrinho. Bora conversando, bora conversando na pressão. Bora conversando na pressão. piranha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, bateu de piranha, vai, toma, toma, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, toma. Tá só no comecinho e o Ricardo vai dando uma pressão, dando uma pressão, e aí, Nando? Donatinho das marcantes! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada? Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com Deus que fez o que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. Bora ver você no carrinho do frango, Pedro, frango assado na brasa, toda a galera já tá ligadinho, obrigado a vocês. Eu sei que eu amo o amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. Bruninho, César, toda a galera do São Cristóvão aí, galera do quilômetro 19, aquele abraço pra vocês especial. Desdando do estúdio super eletrizante do ar. 3, 2, 1, vai! Amigo Adriano, André, amigo Giovano, Botelho, toda a galera, toda a família. Meu castelo, ferro e martelo, quer conquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, vou dar mais forte que antes. Toda a maldade aqui passou, e a tristeza fez abrigo. E a gente abraça com muito carinho toda a galera que divulga nosso trabalho nas redes sociais, aí no YouTube. Obrigado, galera que divulga também. E todo o nosso norte no Brasil é nas bancas, nossos pirateiros. Para vencer, me levanta. Aqui é o incrível Gaia Sal. Olhos fechados, eu levanto a mão pro alto que tu vem comigo. Um ponto de pesadão. Pesadão, pesadão. Os guerreiros e os castelos, vozes e ecos que só assim não se perdem. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chama que não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida serve pra seguir. Se tentar me espalhar, não é bem assim, ficaremos mais igual de do que antes. E aí, Thalisson Vale! Partiu meu coração. Isso é pra todos, não quero mais. E a gente abraça com muito carinho toda a galera do Internacional lá do Chão, São José. Obrigado a vocês, galera. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como tá só começando, dona Antônia. Um abraço pra você. Se pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Toda a galera do Porto Seguro, lá do São Cristóvão. Amigo Black, sua esposa Érica, Dani, Lielma, Nando, toda a galera do Balde, a dona Antônia, Pedro Aleixo. Agora vai sofrer na minha mão, provar do seu desprezo. Bora curtir, bora curtir, bora curtir, vai! DJ Ricardo, DJ Ricardo, o jovem DJ do Pará. DJ Ricardo. Eu falhei bem, amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Já vem super lotando os nossos espaços aqui. O da 14ª, o 14º festival do nosso Guarani Futebol Clube. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço. Ricardo, vai! Oh, meu amor, faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou viver. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. E as suas melhores. Sua mãe confia. E agora? E meu pai também. Tantos não. Para Carrinho do Frango. Fala, Pedro. E Mercedes-Benz. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Já tá aí marcando presença. Estou na equipe Natal, lá do quilômetro 18. Ontem e hoje vão começar a pressão, moleque. Te segura que hoje vieram com tudo, hein? Banda AR15, disparando sucesso. Vai pra cima, Ricardo, não alivia. Vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Vem fumando e vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Começa a rotar. Aqui não ganha saúde, bora endoidar. Aqui não ganha saúde, bota na pressão. Aí DJ Ricardo, bota na pressão. Deixa comigo! DJ Ricardo, que a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Tá aumentando tudo, tudo. Aumenta, aumenta, aumenta. Acelera, acelera. Faz o sinalzinho aí do Gaia. E faz o sinalzinho aí do Gaia. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. Joga a mão pra cima e faz o. Fadeu de Piraba! Gaia é o incrível Gaia Saúde. Gaia é o incrível Gaia Saúde. Chegou, sacudiu o grave no paredão. DJ pode aumentar, agitar esse povão. Fazendo um som diferente pra nove. Tudo bem, galera? Vai no chão. O 19, o Brasil, a gente vem amigo Adriano. Vai no chão, vai no chão. Obrigado, garoto, valeu. Concentração, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Os DJs Ricardo, Maluquinho e Carlos Pressão. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate o bumbum no chão, a menina bate o bumbum no chão. E o incrível Gaia Saúde vai tocando na pressão. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate o bumbum no chão, a menina bate o bumbum no chão. A brutalidade do som é o Gaia, meu irmão. Pressão, pressão, pressão. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. Bora, minha família Natal! Um abraço pra vocês! É o incrível Gaia Saúde. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho. Bora mais uma! Pararam pra reparar. Para mim, você do César. Tá também a Suzy, Bruninho, toda a galera do São Cristóvão. Já estamos aqui no Brasil, já estamos aqui! É o incrível Gaia Sound. Voaram, merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Um abraço com o Brigadinho também, toda a galera. Lá do Lava Jato, do Batata, Vida Garreta, Dona Dona, Dona Dona Show, DJ Tunelada, DJ Kiko, o Danadão. Pararam pra reparar. DJ Marcos Cauê. Estou ouvindo esse. Meu amigo Leonan. Que você velho Biluga. É. Lá da Vila União. Um abraço pra vocês também, viu? Estão ouvindo esse som. Vai bebendo, vai fumando. Vai bebendo, vai fumando. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. Aquece tudo na moral. Aquece, ligado, aquece na moral. Bora, bora, vai, vai, vai. Vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Bota na pressão, bota na pressão. 3, 2, 1, agora! Foi o fogo que... Para, parceiro Adriano! E aí, Gilvando? Era bandida, não era tu que era bandida. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a tiranha e curtir esse bailão. Safada, muita pressão, moleque. Bora, minha família, que é o do Jarana. Um abraço pra vocês. Seguidores oficiais. Cinco, quatro, três, dois, um. Jogando. Faltou o Maltinho, hein? Cadê ele? Um abraço pra você, Maltinho! Bota, bota, bota na pressão, Ricardo! Bota na pressão, família Natal! Deixa eu ver! Muito gelo, muito chope! Estão de volta! O som que eles deram valor! Incrível Gaia Sound. É de vocês. Claro que é de vocês. João! Confirmado. Os dias 21 e 22 de junho. Grande aniversário do Neto. Em Itu e no terreno do filho. Com a carreta. Premier. Organização Vitinho Gaia e Neto. Pode ir pra cima, Vitinho, vai! Lohan, qual é seu signo? Eu sou do Vitinho, é? Zariano. É muita gaia, meu irmão! E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. É sem bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Meu amigo Josimar! Um abraço pra vocês, Josimar! Aqui pra ela. O amigo Flex, sua esposa, é ligadão da galera. Família do Porto Seguro, lá do São Cristóvão. Aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, interesseira. Transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E aqui no Gaia a pressão não para. Aê, povão! Ele chegou pra comandar a sua festa. DJ Ricardo, o jovem DJ do Pará. Pra balançar, pra sacudir, pra botar pressão nessa galera. É com você, meu DJ! Vamos lá! Eita, eita, danadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso! Fala, Adriano, seu patrão Gilvando! Toda a galera! E aí, Laerte! Todas as meninas, tá? As quebrava de verdade, vem na coreografia. Toma, toma, toma! Solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima, vai. Bunda pra baixo, vai. Bunda pra cima, vai. Bunda pra baixo, vai. Bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai. Bunda pra cima, vai. Bunda pra baixo, vai. Bunda pra cima, vai. Agora é tudo com o DJ, vamos dar. Bora, Carlinho! E aí, GG, Carlinho do Frango! Pedro, esfrego na brasa! Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A vocês. Eu vou citar e vou quicar. Agora! Sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar. Senta, senta, senta, senta, senta. Tu vai sentar, tu vai sentar. Vai devagar. Thiago Wix, Thiago Bugini comandando o show. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. Vou descer, bebê, bebê, não subir. Ou você aguenta, ou você suda. Quando a gente joga, joga, joga, joga, joga, bunda. Ou você aguenta, ou você suda. Quando a gente joga, joga, joga, joga, joga, bunda. Joga, bunda. Joga, bunda. Bora, galera do 18! Galera do 19 também, abraço! Família Natal! Só pressão aí no teu peito! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. E a galera vai jogando, loirinha, jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu. E aí, Nando? Porana, jogando. E com brilho do DJ Iago Mix. Quando a galera, valeu. Porana, tu ganhou. Parabéns, DJ. Porana, jogando, loirinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Para Carlinho! Carlinho do Frango, toda a galera! Um abraço, alô Pedro! Número 1! Não lembro se vai chegar! Pra mim! Carlos Pressão! A número 1! Fala, Roger Mixer! Pra mim você é a número 1! Pra mim você é a número 1! É no máximo, brother! Olha onde eu vim parar! Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não está estourado nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um Vitor do Popson. E agora? O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo, você joga. Amigo pelado, lado de novo, abraço você, pelado. Eu me amo, amor, eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo, você joga, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido. Pressão pra todo o Brasil. É sucesso, é mano. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. O amor que eu sinto por você. É da amiga do super lotado. O povo começa a chegar. Bora, Paulo, Bruninho, César e a Suzy, toda a galera do São Cristóvão. Volta aí, playboy. Pra toda a galera, vamos curtir, vai. Acabou. Pra que só desenvolve o seu amor. Eu confiei, entreguei. Meu coração a você machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa farsa de amor? Família Natal! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Querido parceiro Júnior! Obrigado! Alô, Júnior! Isso é meu pai! Dale, Bruninho! Obrigado, Júnior, William, toda a família, patrão Sérgio, DJ Jailson, DJ Preto, Android Digital, da equipe Natal, na pressão. E as meninas gostam. Olha aí, playboy. Mayra. Ela, você tá na... Bora lá, gente! Também te quero. Galera de Garapiaçu! E o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Toda galera, real! Patrinca, é isso, presidente Erlon? Eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho, porque... E as meninas enlouquecem! Sapato, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz. Agora vai! Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Obrigado, dona família Paixão. Essa galera aqui realmente tem que tirar o chapéu. Nos recebendo muito bem. Nos recepcionando. Bem demais, obrigado. Família Paixão. E a festa só está começando. Tem muita coisa boa pra rolar. Relaxa, você tá na minha. Eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu... Já tá ficando lotado. Não aguento de tanta ilusão. Se tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira. É um incrível Gaia Sound. Entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. E eu não das marcantes. Eu sei que dá fim. Já tô chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o... Um abraço aí, William! Júnior! Tomires! Já fazendo derrame de cerveja, é verdade? Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha. É o seu DJ Ricardo começando o showzaço! DJ Ricardo. Esse sim faz você dançar. Pra começar! Você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Para minha família, Natal! Como eu queria estar junto de ti. Deixa eu outro muito chope, mano. Dar um beijo atente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Sete meia galera, Jandani Deua. Momentos que for. Que veio o Nivaldo, é isso? Vives. Valeu, Jandani Deua. Sete meia. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Oh, oh, yeah. E a galera vem chegando, vem super lotando. E Neto é sucesso. Fala, Roger! Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Agora sim, chegamos pra somar. DJ Roger Mix Produções e o site Grupo das Aparelhagens do Pará. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Fala, Tadeu de Firabas! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Olha, galera, 7:30. Galera, já não lhe deu, viu? De uma amiga, de uma amiga. Às 7:30. Já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo. Baby, baby, alô. Oi, nego. tudo bem contigo? Parabéns, parceiro Augusto, um abraço pra você! Parabéns, tudo pop! Carlos Brasil, tá por ali, Vetrox! Cala a boca, pois estava aqui. Meu amigo William! Ele, sim. Que sério, Gaia! Obrigado, William! Aqui eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei, sua ingrata? Obrigado, meu parceiro César! Cara que organiza a super festa lá na Vila São Cristóvão. E vai levar o Gaia mais uma vez, hein? Nos dias 21 e 22 de julho! Você não pode perder! Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Dani, ele é o mudando da galera do balde. E a dona Zônia, Pedro Aleixo. Agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre com... Para meu parceiro Bruninho, para moleque, gente boa. Tá contigo, baby, alô. Oi, nego. Viajar primeiro, CDzão. Vai sair, viu, Bruninho? Bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele se... Falou da lingerie. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso DJ amor? Ricardo. Eu confiei, me entreguei. Incrível. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa fase? Fala, Givando! Lado 19! Bora lá, Erge! Você que me fez entender. Paixão não é você. Toda a família de Garapé Azul. Obrigado a toda a galera que vieram de Maracanã também. Esse amor falso. Família do 19, 18. Você que me fez entender que minha paixão não é. Fala, um abraço com carinho, meu amigo Tião, Sara, toda a galera louça, Sara. Esse amor falso. Para o Sequinho. É, né, moleque? Manda ele, Xaropinho. 07. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Daqui a pouquinho, do Thiago Bixi. Eu fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? Amigo Samurai, você, lado 19. Alô, Samurai. E minha paixão não é você. Amiga, senta aqui. Que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo. Cê tá me assustando. Lembro da noite, sim, e a gente saiu. Cê disse que ali, logo depois sumiu. Aonde você tava? Como assim vou ficar brava? Tá começando, fiquei no lotado! O cara que eu tava deu em cima de você, foi. Aí você ficou com ele, mas foi uma vez, o que? Do que cê tá com medo de estragar a amizade? Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Bora, minha família, Natal! Usa na nossa amizade. Um abraço carinhoso pra vocês! Já disse sua amiga por causa de um... Tá todo mundo junto! Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer que não respeita uma mulher. Das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo. É só de melhores. Você é o defeito que eu gosto de ter. Se for pra errar, tem que ser como você quero. Sua cama passageira, a sua temperatura traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua. Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser. Conte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente, eu vou acreditar, relaxa. não precisa nem... Qual é a chance de vermelho? Um abraço, garoto! Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Coração me precisa. Para Ivan Mixer! Estou amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas no seu fixei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo, senti algo muito... Bora só na manhã da Aranha agora! Mexeu comigo, amigas e baladas, tudo isso deixei. Pra sair de casa sem você não mais sei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo. Começa a ficar lotadinho! Se é amor, não sei, mas... Obrigado, meu parceiro Nando! Sorriso é amor. Bora, César! E aí, moleque, tudo beleza? Alô, Suzy! Vem cá! Combina do São Cristóvão! Vou te beijar, fazer amor. E se tudo isso vai durar, eu não sei. O Adriano! Vai lá, Gilvandro! Fala, Gusti! Todo mundo falou, não mexe com ela, não. Não vai não, eu doido com ela e a galera me dando pressão. Não vai não, eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir. Quando o primeiro beijo dela resetou meu corpo. E a família Paixão! Eu já tinha beijado ela mil vezes na imagem. Bora, Ney Mixer! E eu? Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de... Para, William! Demo... Tá fazendo derrame de cerveja! Inclusive, deixa outro, né, William? Anda 007. Bora que ainda tem muita lenha pra queimar! Todo mundo falou, não mexe com ela, não. Não vai, não. Eu doido com ela e a galera me dando pressão. Não vai, não. Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir. Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração. E a família Natal, um abraço pra galera aqui na frente. A beijada ela desde ontem. Imagina. Para a família Natal. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu. Pressão, e aí, tudo certinho? Tem um anjo me chamando de amor. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra... E a sombra gostei. Bem na... Bora dançar! Novela. Aí, pressão. Senhora gosta, mas faz três dias que eu não... Só filé. Sua filha me deixou desse jeito. Bora, meu parceiro Jeco! É que a senhora é... Um abraço pra você, Jeco! Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra... Lotadinho! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Tadeu de Pirabas! Dona Maria... E a turma daquela gelada, né, Tadeu? Namorar a sua filha. Obrigado, garoto! Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho. Jornal! O Daís, aparelhagem! Jogou fora o pincel. Toda galera, valeu! Vira o terceiro sábado de agosto. A grande festa do Parazinho. Joga a Regina Mega Marajoara. Organização do Isabel e os Megas Primos. Alô, Musa! Vive aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem, bora dançar! Da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo de... Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o... E aí, Dona Maria? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho. Toda galera da Arena Chelsea, é isso, Brasil, aqui. Dona Maria, galera da Arena Chelsea, um abraço. Estância Beira Rio, Pingo Pelado do Açougue Central, Loja Maracanã. Essa menina é um Ivo Mixi, da família. Acabou o sossego de Igarapé-Açu. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar? O filho que gosta, né, bicho? Porque eu tenho aqui. Um DJ Ricardo. O pau quebra ou a tapoca racha. Se eu não poder te levar pra casa, fica tão perto assim da sua. Ah, diga só! E não poder. Diga só! E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore? Tá só no comecinho! Já que se apaixonou por alguém. E a galera invade pressão. É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Galera do 19 de... e a família do São Cristóvão! E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Obrigado mais uma vez, tudo aqui em Natal. Já confirmando, você me disser, já confirmado, 2 e 3 de dezembro, Android Digital, oi, Mega Prime, com meu peito gritando, e a volta da luxuosa Paredão. Te amo. A gente não tá dando certo, fala demais. Ainda joga na cara que eu nunca presto, até que o tempo não se trouxa. Mas o problema é que cê tem. O que é que você tem, hein? Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende. Um olho safado que chama, e uma pegada que desgama. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende. Um olho safado que chama pra dançar. Pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Te abraço com carinho. Toda a galera do Porto Seguro, lá no São Gustavo, tô curtindo o nosso show. Bora meu parceiro Laerte, galera do Lava Jato. Que a gente não tá dando certo, fala demais. Ainda joga na cara que eu nunca presto, até que eu tento não ser trouxa. Mas o problema é que cê tem, tem. E a gatinha que tem? Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende. Um olho safado que chama. E amigo Thiago, o nosso grande motora. Um abraço pra ti. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende. Que chama e a pegada que desgrama. Próximo sábado e domingo vamos estar lá em Boa Vista no Festival do Marisco. Realmente vai ser show. Tadeu vai estar lá também, né, Tadeu? É Boa Vista. Me diz como é que não te ama. Beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende. Um olho safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama.